Certa noite, houve gritos estridentes e dolorosos. Os gritos eram de tamanha dor e tortura que me aproximei daquela triste e bela mulher negra e perguntei o que havia. Ela, cheia de dor, mágoa e tristeza, respondia: "Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele." Não compreendendo, perguntei: "Ele quem? Ele quem?" Melancolicamente ela bradava: "O insano genocida, carrasco afanador de vidas, vai levar meus filhos inocentes por esses mares em tristes correntes. Castigo, sangue, porões, pelourinho, chibata, grilhões, filho do ódio, parasita, hospedeiro, filho do mal, chacal, condutor do pesadelo. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele." E ainda, sem compreender, novamente perguntei: "Mas ele quem? Ele quem? Ele quem? Ele quem?" A mãe África, arduamente, incansavelmente, respondia: "O chacal carniceiro, abutre, bandido do estrangeiro, destruindo nossos filhos simplesmente por dinheiro. Ele é o navio negreiro." Reflito e sinto pena daquela preta ingênua que aceita ser chamada de mulata ou morena. Valéria, Valença, valei-me ao grande Deus de tanta inconsciência, porque ela se esqueceu do tapa na cara, dor da chibata, tronca senzala, na boca mordaça da preta Anastácia, chefe ganga zumba, zumbi dandara, racismo não passa, é tudo fachada, é jogada armada, é tapa na cara da nossa raça, corpo na vala, rota que passa, polícia que mata, mais um preto arrasta, o capitão lá da mata, do branca risada, racista piada, é mesmo uma praga. Pra mim isso basta, tô pegando as minhas facas, minha língua é navalha, palavra que rasga, é fogo que se alastra, deflagra e conflagra, mas não quero só fala, eu parto para a prática. Olha lá no templo o irmão desiludido, louco, muito louco, por um pouco de alívio, sacaram de uma sacola, era esmola, era o dízimo, fogueira, fumaça, carvão, forca, fogo, inquisição, católica, religião, demagogia e preconceito. Eu vejo desrespeito, simplesmente eu não aceito. Miscigenação forçada, mãe África estuprada, nunca descobridores, invasores, só canalhas. Torturaram minhas raízes e nos deram as marquises. Agora surge o revide, o gato preto lhe agride. O guerreiro vai atacar, e a lorixá e iorubá, é queto, nação banto, nagô, povo africano. Nos roubaram a riqueza, a beleza e a nobreza. A terra, a natureza, dizimaram a realeza, arquitetura, estrutura, medicina e cultura, diamante, agricultura e todo o poder de cura. Na minha religião, a inquisição e a tortura, o ataque, o massacre, o abate, os combates, as brigas, as intrigas, na serra da barriga, negros combatentes, lusitanos covardes, a trincheira está armada e a arena é Palmares, católica covarde com apoio do padre, o resultado do pecado esticado ali na esquina, o negro é só chacina, nos roubaram a autoestima, teu cabelo crespo é vergonha pra menina, só somos lembrado no pesado e na faxina. Luther King, Zumbi, Marighella, Malcolm X e Nelson Mandela, o povo preto avante na guerra, sabotagem e JR, Abu Jamal e Donizete. Eu quero a parte que nos cabe, eu quero a parte que nos cabe, eu quero a parte que nos cabe e o reparo dos massacres. Doutor Rui Barbosa, de mente majestosa, ação meticulosa, pra mim foi criminosa. Fogo nos documentos, fogo em toda prova, fogo na minha vida, fogo na minha história. Devastaram o império, saquearam o minério. Era a peste branca apoiada pelo clero. Mas eu quero, quero, espero, seguir reto o meu critério. Porque chicote rasgou corpo, sangue rolou no rosto, o carrasco achou pouco, era sangue de um porco. Assim ele dizia, o chicote, a chibata descia, o irmão traidor me persegue no asfalto. Hoje quatro rodas, mas ontem a cavalo. Hoje é polícia, ontem capitão do mato. Fatu do meu passado, não me faço de rogado. Conheço e reconheço muito bem todos esses fatos. Não me sinto derrotado, vou além, conquisto espaço. O preto não é aceito, é simplesmente tolerado. Quero a parte no meu prato, do meu bolo, meu pedaço. A patroa muito boa, falsa como um dragão. Escraviza seu João, só gosta da Maria de vassoura na mão. No tanque lava roupa e a barriga no fogão. Uma falsa dialética de forma sintética, ausência de ética. Falando em estética, o negro é marcado, intitulado plebeu. A África não vale, só padrão europeu. Diz que o branco é bonito, o feio aqui sou eu. Ô professor, me fale dos meus líderes, meus mártires. Chega de contraste, ascensão, sociedade. Quero a parte que me cabe, educação e faculdade. Não quero as calçadas, eu preciso é de aulas. Trabalho e formação, não um copo de cachaça. O tolo quer maconha, eu prefiro um diploma. E formado, doutorado, diplomado e graduado, igual ao Milton Santos, foi lá no passado. Eu parto pro debate, digo não a todas as grades. Incentivo o ataque, agrupamento pro combate. Quero a reparação por todos os massacres. E se eu sou 80, é cota 80 pra minha classe. E pra você me ouvir, eu vou lhe repetir. Eu quero a parte que me cabe, eu quero a parte que me cabe. Eu quero a parte que me cabe e o reparo dos massacres. Eles querem guerra, eu quero é paz, mas se querem, eu quero é mais. Defender meus ancestrais e por isso corro atrás. Gato preto é sagaz, bola plano eficaz, destruindo os capatazes. Por quê? Criaram novos termos, camuflando o preconceito, fingindo, encobrindo o desastre que causou. Pretinho, moreninho, mulato, homem de cor, não aceito. Eu sou negro, eu sou afro-brasileiro, herdeiro de zumbi, eu também sou guerreiro. Cartola, Mandela, Portela, Marcos Gavi, Marighella, a revolta da chibata e a revolta dos malês. Desmonto tu, minha nação GG, o meu black, as minhas tranças, referência pras crianças. Minha trança, o meu black, referência pros moleques. Candomblé, a capoeira, feijoada, a caseira, foi mãe África quem criou. Besteira, muita asneira, o seu livro já falou. Princesa Isabel, puta, nunca me libertou. Yeah.